Chegamos agora ao 8º episódio da 3ª temporada de Love, Death and Robots, Sepultados na Caverna, em Vaults, Rolls and Tubbards. Duração de 15 minutos, técnica de animação CGI realista, e esse é realista até a tampa, tá? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas porra, esse é o mais realista de tudo. Mas também é dos da Sony Pictures Imageworks do Canadá, né? Aquele filho da puta sabe fazer uma animação bonita, tá? Então, bah. E o diretor dessa bodega foi o seu Jerome Shen. Aí, contou-me um passarinho verde, sabe, seu Norberto? Que esse aqui seria o seu favorito. Há de concordar com isso? Sim, sim. Nessa temporada, realmente, os que eu mais gostei foram esses dos soldados. Esse daqui e o da Matança em Grupo. Eu gostei muito do clima desse daqui. Achei muito legal, como você falou. A CG está extremamente realista. Em uns vídeos que eu ouvi falar, disseram que nessa temporada a maioria não foi tão realista, porque havia sido reclamado que na outra temporada tinha muito desenho muito realista. Porra, mas isso aqui é realista pra caralho. Cara, nos primeiros minutos desse episódio eu jurava que era ator normal. Sim, sim. Então, por isso que eu falei, esse é o único dessa temporada que o pessoal reclamou desse realismo na outra temporada. Porque a outra temporada teve aquele com o Michael B. Jordan também, que foi impressionante como parecia real. Né? Uhum. E nessa temporada só foi esse. Você pode ver que os outros, como você mesmo falou, era um CGI realista, só que nos seres humanos não era tão realista. Esse aqui. É, a única coisa que me pegou e que me fez perceber que isso aqui era CGI e não atores de verdade foi os olhos. Que ele tinha aqueles olhinhos de tic-teco, saca? Aqueles olhinhos de Expresso Polar. Então, é. Expresso Polar isso. Que o anãozinho lá, o. Isso, isso, o isso. O bárbarozinho tem. É muito bom. Isso. Nesse aqui eu percebi também que, em alguns momentos, parece que eles estavam com a dificuldade de manter a boca fechada dos personagens. É, também. Você vê ele. Também. De quase, ele falava e não fecha a boca. Ele falava e ficava lá com a boquinha aberta, assim, tipo, não parecia que tava respirando. Tava a boca aberta por tá. Uhum. Aí me tirou um pouquinho também. Mas é que tá. Vemos então um pelotão de fuzileiros futurístico, né? Seguindo um grupo de insurgentes que estava mantendo um refém sob custódia. Oh. Eles seguem os rastros dos sequestradores até um conjunto de cavernas. Dentro delas, eles encontram o refém e os insurgentes devorados até os ossos. Foi esse o primeiro momento que porra é essa nesse episódio? Foi o teu também, Norby? Foi nesse momento que eu tava lá sentado, displicente, olhando, quando apareceu os corpinhos daquele jeito. Sabe quando você dá aquela ajeitada na cadeia e fala, agora o negócio vai começar? Agora o bicho vai pegar? É, mas aí, quem foi que atacou os insurgentes, Norby? Que também já tava atacando o pelotão por causa disso. Foi muito bom que, primeiro eles entraram, eles deram uma olhada que a caverna era meio estranha, eles sentiram, viram que tinha um muco pegajoso nas paredes, mas que não sabia de onde era, e de repente apareceu umas aranhas brancas, que já deu aquela aflição, né? Uhum. Daí, quando cai no ombro de um, que ele dá aquele desespero, né? Tira isso de mim, tira isso de mim, eles pegam. No que eles pegam a aranha, tá branquinha, você vê da barriga que sai um tipo de uma carinha de jacarezinho, quase um dinossaurinho de dentro da aranha. E quando o cara assusta e joga longe, eles começam aquele barulhinho que já dá o clima, né? Tudo fechado na caverna. E quando vai ver, tem centenas de milhares dessas aranhas pra cima deles. É, nossa, ali é o clima que você fala, agora o bicho pegou, ali apertou. Sim, ouvinte, você não entendeu errado. Aranhas com boca na barriga. Tá, chupa essa manga. Mas aí, beleza, o pelotão começou a bater em retirada, né? Que eles não são besta de enfrentar a porra dessas aranhas de boca medonha. Aí eles conseguem até dar uma fugida, meio, né? Que um deles ainda é parcialmente devorado pela porra das aranhas, numa cena que me deu outra cena daquela que me deu agonia, né? Me deu aquela que tu sente. A parte que eles pegam a mão do cara e falam: não, vou te ajudar, e vem só a mão, né? com o braço. Nossa, é incrível. Incrível, né? Que legal, né? É muito empolgante. Eu fiquei tão legal. Que merda. Mas, beleza. Aí eles estão fugindo, conseguem, vamos dizer, entrar mais pra dentro ainda na porra das cavernas. E, de repente, a bodega das aranhinhas parou de perseguir eles, né? Mas, será, né? Por que será que elas perseguiram? Aí eles entram, olham pra dentro da porra da caverna, tem só o caralho de uma porra de um templo gigante de Cthulhu. Sabe Cthulhu? É, então tem a porra de um Cthulhu gigante dentro da porra de um templo preso, e eles estão lá olhando pra aquela merda falando: foda-se! E ficou bem feito esse Cthulhu, hein? Porra! Fala sério. Porra, ficou impressionante. Nossa, uma das melhores, assim, versões que eu já vi desse bicho aí. Muito bem. Mas aí, papo vai, papo vem, eles são atacados por umas outras aranhas maior ainda, né? Que seria o segundo pelotão de defesa dessa porra desse Cthulhu, né? Na verdade, eu tô pra mim que não é pelotão de defesa por nenhuma. Aquilo ali era o serviço de entrega de comida, era o Uber, né? Era o iFood do Cthulhu, né? As comidinhas não querem ir na direção, vamos mandar as aranhas pra eles acelerar pra eles ir longe. Né? Aí o Cthulhu meio que dá uma berebecanta com a banda na cabeça da porra do sargento, né? O sargento acaba que meio, vamos assim dizer, hipopotamizado e tenta libertar, sim, o Cthulhu. E aí uma das soldadas lá, que era a Harper, ela faz o que tem que fazer. Ela detona a porra do sargento, que se o sargento tivesse libertado o Cthulhu, fodia, né? Mas papo vai, papo vem, a porra do Cthulhu também parece que tá pra hipopotamizar a porra da Harper, mas aí corta a cena e a gente na cena seguinte vê a Harper andando no deserto, toda alanhada e com os olhos e as orelhas vazado na faca. Me deu aquela ficçãozinha boa. Peraí, deixa eu fazer a minha cena nojenta. O que tu achou desse final, Norbi? Eu achei muito bom, achei perfeito. É um daqueles que você fica pensando, será que o bicho se libertou mesmo e ela tá sendo enviada como um tipo de... arauto? Messias dele, um arauto, alguma coisa assim? Ou será que ela realmente conseguiu evitar? E se ela evitou a escapar dele, por que que ela tava falando daquele jeito esquisito? Ficou louca totalmente? E assim, é outro que eu veria assim, um filme inteiro com essa história... E esse final, meu, putz, é perfeito. Eu achei muito, muito bom. E assim, queridos ouvintes, que termina o episódio 8 da terceira temporada de Love, Death and Robots. Fiquem por aí, que iremos continuar a nossa maratona. Vamos lá.